Portanto, prevêem-se temperaturas muito elevadas e com aquilo a que se designam noites tropicais, ou seja, noites em que a temperatura não vai descer abaixo dos 20 graus. Como sabem, estas circunstâncias costumam estar associadas a maior morbilidade e, eventualmente, a maior mortalidade, e é importante, sobretudo, atenção a quatro grandes grupos de pessoas que são ainda mais vulneráveis do que os outros. As crianças, obviamente, os idosos, as mulheres grávidas e também as pessoas doentes. E, portanto, em relação a estas pessoas, e porque estamos todos muito envolvidos na questão da prevenção da Covid-19, convém não esquecer medidas básicas, e a principal, ou uma das principais medidas básicas, de facto, é beber água. Beber água ou sumos de fruta natural, sem açúcar, e não... ou evitar ou consumir muito pouco bebidas alcoólicas.